Tunisia. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Nos anais, no Descontraia ao som da sua antena web. Debaixo do buraco do metrô.

colo. Quero colo assim, tipo surpresa. Quero só ter alguém sempre à mesa, que me olhe nos olhos e sinta, sinta que eu quero colo de alguém que me chame, me chame de amigo, que me envolva e não reclame um sentido pra loucura, pra loucura que a gente se amar. Eu quero colo pra que eu possa ficar feito um menino, pra esquecer que existe a dor como destino do amor que nasce e morre, porque é assim que deve ser. Eu quero colo que me acolha e me afogue feito sonho, que perceba que o que eu quero e o que eu proponho é uma vida ou um momento pra viver. Insistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.